de ser bonito. Questão de sensibilidade no ar. Finito há de ser. Voando como um passarinho leve, porque estamos no momento pós-Semana Santa. E o domingo de Páscoa traz essa sensação de renovação, essa sensação de renascimento e essa alegria natural, simplesmente porque aqui estamos e nossa questão é de sensibilidade. Construirei nosso ninho. Melodia FM, a educativa de Varginha, 102.3 no seu dial ou online www.radios.com.br/melodiafm. Nas pedras de uma caverna. E eu, Renato Tavolieri Filho, com vocês de segunda a sexta, apresentando este programa das 8 às 9 da noite. Tempo não nos apague da memória. E o que nós trazemos como celebração de vida, de energia, é a música brasileira. Nos devíamos um tempo maior para ela. E escolhemos, então, a fina flor da música brasileira, tanto que a nossa introdução, como o ícone de abertura dessa semana, trazemos Elis Regina numa gravação raríssima. É a gravação de um programa de televisão, um especial da Elis Regina, de 1980, que foi passado posteriormente para o DVD e, sem dúvida, com uma série de deficiências técnicas, embora remasterizado, porque naquela época não havia televisão em estéreo, nem com Dolby, com os recursos tecnológicos de hoje, e nem havia o DVD. Portanto, e esse programa apenas foi apresentado e esse material foi reaproveitado devido à sua qualidade musical dessa artista maior da nossa música e da música mundial. E, portanto, é um material de colecionador, sem dúvida. Eu ainda tentei fazer alguma melhoria na qualidade sonora. Eu espero que esteja contento, acredito que esteja. Mas é imperdível esse material. E durante toda a semana seguiremos essa esteira. Colocaremos no nosso site do nosso programa www.acasadapedra.com.br, onde vocês podem ter acesso aos programas já apresentados com material de enriquecimento. Vocês vão ter acesso ao programa completo, porque aqui eu vou precisar reduzir porque o meu tempo é curto. Durante toda a semana farei uma fala introdutória para que eu tenha um tempo maior com esse material maravilhoso que, sem dúvida, toca a nossa sensibilidade, nos energiza e nos faz mais sensíveis e mais felizes. Com vocês, a arte maior, nesse momento único, com gravações primorosas, originalíssimas e raras, da grande Elis Regina. Ana Lamanda ali, Alaúde, Piauí, Rural aqui, Ataúde. Alô, alô, Marcia, aqui se tá virando zona. Ser cantora Isso tudo é muito bom. E chora tanto de prazer e de agonia, de algum dia, qualquer dia, entender. Tira a roupa, faz a cama, vira a mesa, seca o ar. Ai, como essa louca se esquece, quantos homens enlouquece, né? Sujar teu nome. entra meu amor, fica à vontade e diz com sinceridade o que desejas de mim. Entra, podes entrar, a casa é tua. Já te cansaste de viver na rua e os teus sonhos chegaram ao fim. Eu sofri demais quando partiste, passei tantas horas triste. Nem quero lembrar esse dia. Mas de uma coisa podes ter certeza: o teu lugar cadeira ainda está vazia. Tu és a filha pródiga que volta procurando em minha porta o que o mundo sozinho a esperar por um carinho teu. Voltaste, estás bem, estou contente, mas me encontraste muito diferente. Vou te falar te alimentar, podes comer meu

lua, tal qual a dona do bordel, pedi a cada estrela fria um brilho de aluguel. Perdoem a falta de abrir. Geralmente os especiais apresentam o seu convidado. Eu escolhi para apresentar, para me acompanhar, para que vocês conhecessem melhor o trabalho, um dos músicos que mais me entendeu, que mais me compreendeu nessa vida longa de 20 e poucos anos de tanto cantar por aqui e por ali. César Camargo Mariano. Flor na pedra, rebento farto como trigo ao vento. Outras vezes rebento simplesmente no presente do indicativo. Como a corrente de um cão furioso, como as mãos de um labrador ativo, às vezes mesmo perigosamente, como um acidente informado. Necessariamente só porque estou viva. Rebento a reação imediata a cada sensação de abatimento. A cada bufetão do sofrimento, eu rebento como um trovão dentro da mata, e a imensidão do som, a imensidão do som. A imensidão do som desse momento. Rebento substantivo abstrato, o ato, a criação, o seu momento. Rebento raro como flor na pedra. Rebento farto como trigo ao vento. Rebento tudo que nasce é rebento, tudo que brota, tudo que brota, tudo que vinga, tudo, tudo, tudo, tudo que medra. Rebento farto como trigo ao vento. Umas vezes rebento simplesmente no presente do indicativo, como a corrente de um cão furioso. Labrador ativo, às vezes mesmo perigosamente, como acidente em fogo no lado ativo. Às vezes, quando eu fico nervosa, eu somente porque estou viva. Rebento a reação imediata a cada sensação de abatimento. Eu rebento o som e a imensidão do som e a imensidão do som desse momento. Fascinação.